Trip 5557, Arinda, cola pista no zero. Vento no 80 graus, 02 nós. Cola na 10. Tip 5557, decolou 36, chama controle 198, bom voo. Chamado 198, obrigado. Salvador, boa noite. Arias, bom dia. Tá 35 no 7. Bom dia, tá 35 no 7. Ajuste no 0 no 7. Pista molhada, chuva leve a moderada. Reporte visual. No 7, copiou a torre? Afirmo, tá 35 no 7. de superfície para 3597? Confirme. Confirme o vento de superfície para 3597. De superfície para o T, 3597. Tá 3597, já visual com a pista? Firmo. Tá 3597, livre pouso no zero. Vento no 70 graus, 08 nós, pista molhada. Tá 3597, livre pouso. 3597, solas 42, livre à direita e chame 1211. Só confirmando, o comandante, o senhor tinha falado o que anteriormente? Eu não consegui entender. Tinha falado sobre o vento, tinha só tentado confirmar o vento de superfície. Ah, ok, ciente. Então, 3597, chame 1211, obrigado. Obrigado, já. Torrinho Cordial, bom dia, 62. Quando o ponto será pronto? Bom dia, Xanai 6251, na linda cola, pistão no zero, vento 210 graus, 04 nós. Na linda cola da 10, ou linha 24. Xanai 6251, decolou 00, chame o controle 198, bom voo. Até 98, Maria.